lado de lá. Logo após ver que já não tá pra nós o mar. Já não tem por que sentir se tão cobrado, dobrado, retumbante no seu peito, quer que a gente vá. Do outro lado vejo cá, pretendo me abdicar do que acho que sou. Nunca precisa cobrar aquilo que restou. Vou me julgar somente pela falta de coragem eminente. A alma não é má, enterro morto em Mustafa. Uma pá de gente, saravá. Do outro lado, lado de lá, ralado o corpo morto, pois se ia voar pra se encontrar fora de si. Eu sei que já estive lá, mas esqueci. Daqui do lado, lado de lá, começa a me chamar pra nova fase, aonde o sentimento não cabe na frase. Análise daquilo que restou de mim. Do outro lado, lado de lá, pra muitos é o fim, não tô afim, mas é assim. Estive lá. Quando me acabar a sorte, na vida após a morte, eu sigo com meu espírito vagando a leste, oeste, sul e norte. Eu fico do outro lado, sou julgado por pecados do passado numa noite, onde julgamento, uma eterna noite. Eu sigo no escuro como alguém puro, do outro lado o mundo continua sendo duro, pagando o que devo, a vida continua mesmo após do meu enterro. Os erros e acertos, o que toquei com os dedos, o que fiz e o que não fiz. O medo do outro lado, vou pagando o que devo. Do outro lado, continuo sendo o mesmo endividado, cheio de complexos elevados ao quadrado. Estou com medo, na minha frente eu vejo um portal. Escuto vozes do além, ando nas águas do umbral. Eu não aceito, meu Deus, estou morto, como é que pode? Até ontem estava andando, respirando, vivendo conforme a vida manda. Eu sempre segui regras desse mundo, quando resolvi mudar fui mandado pro submundo do absurdo. As almas perdidas não têm a paz, elas também não aceitam o fato de não existirem mais. Querem voltar atrás, mas sem chance, não dá mais tempo. Já fazem parte das milhares de pessoas em lamento. Se perguntam a toda hora o porquê disso tudo. Se pudesse consertar, mudaria o seu próprio rumo. Yo, é sempre assim, quem não pensa paga o preço. Não querem viver na paz, agora sofrem com arrependimento. Do outro lado da vida, pra onde todo mundo vai, mais cedo ou mais tarde, a sua ficha um dia cai. O que acontece do outro lado, ninguém ainda descobriu. Aqui apenas aproveito a verdade que o tempo não destruiu. 2010, András, GNC, Theone, yo. Do outro lado da vida,